Eu vim falar do que eu perdi, que eu já chorei, do que eu vivi, porque eu amei, me entreguei, e quantas vezes eu sorri. Eu vim contar pro seu coração que eu já provei da desilusão de um amor. Estamos chegando aqui para mais um Juntos na Web. Chegando juntinho pra ficar com você aqui pela Rádio Ônibus. Fica com a gente, Juntos na Web. Quantas vezes me desesperei, foi grande a dor que eu senti. E desde então eu me toquei, que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão, isso é morrer. E como sempre a gente fala para você da Rádio Ônibus o que vai acontecer aqui no Juntos na Web. Obrigado a você que está curtindo a gente através do nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Ônibus. Obrigado a você que está curtindo a gente através do nosso site, radioonibus.com.br. Obrigado a você que está curtindo a gente aí durante todo o dia, curtindo toda a programação da Rádio Ônibus. E agora eu cheguei para ficar juntinho com você aqui. Aqui no Juntos na Web, né? Esse programa que a gente já se acostumou a curtir junto todo final de semana. Mais um Juntos na Web pra você. Fica com a gente. A gente vai falar hoje que aconteceu a primeira morte no Brasil por fungo multiresistente. Você vai ficar sabendo, né? E os cuidados que a gente deve tomar para evitar isso, então, um fungo multiresistente que causou a primeira morte no Brasil. E nas dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, continua a nossa revisão, aquilo que a gente já aprendeu, a gente vem falar novamente para você aqui. Hoje vamos falar a respeito do H, né? O A com H e o A sem H, né? Então nós vamos saber quando usar o artigo A e quando temos que usar o H antes do A. Já aqui para você nas dicas fáceis da língua portuguesa. O nosso papo de estúdio também imperdível de hoje, hein? Vamos falar a respeito dos direitos e os deveres. Os direitos que nós temos e os deveres que também temos como cidadãos, já no Papo de Estúdio de hoje. Aliás, anota o nosso WhatsApp, é o WhatsApp do programa Juntos na Web, que é o 911, né? Então é o 11, código de área 11, o telefone é o 98951-3492, 98951-3492, para você já começar a mandar sua mensagem e discutir comigo aqui a respeito desse tema, os direitos e os deveres do cidadão. Mário Sérgio Cortella, o nosso filósofo preferido aqui do Juntos na Web e também da Rádio Ônibus, vem falando também sobre um assunto super interessante hoje, olha, os derrotistas, né, as pessoas derrotistas se fazem de fraco. E o Juntos na Web Curiosidade quer saber, você sabe quantas religiões existem atualmente no Brasil? E você que é católico, sabe qual é a origem da religião católica no nosso país? Já no Juntos na Web Curiosidades. Vamos falar também que houve um acordo no Brasil para que os alimentos cheguem com menos açúcar. Então houve um acordo do Ministério da Saúde para os alimentos no Brasil serem produzidos ou chegarem com menos açúcar à mesa dos brasileiros. E é isso então, no Juntos na Web de hoje. Eu convido você a ficar comigo durante essa hora, né? Vamos ficar uma hora juntinhos aqui, eu daqui, você daí, curtindo matérias, né? Curtindo músicas de qualidade, curtindo os nossos quadros aqui dentro do Juntos na Web, tá bom? E agora quem vem abrindo o nosso Juntos na Web é o Dalton, que vai cantar pra gente aí muito estranho, né? Dalton começa com a gente o nosso Juntos na Web de hoje. Fica com a gente aqui. Muito estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Sonho, minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos, tantas vezes eu quis ficar solto. Se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Dalton cantou pra gente aí, muito estranho, sucessaço, né, do Dalton. Muito bem, aqui no Juntos na Web é assim, né, música de qualidade, música boa, tocando pra você aqui. E muita coisa boa ainda vai rolar por aqui, a gente vai ter o papo de estúdio de hoje. Você que tá chegando agora, você que tá curtindo a gente agora, né, o programa Juntos na Web, a pergunta de hoje é o seguinte: o nosso papo de estúdio vai falar sobre religiões. Você sabe quantas religiões existem atualmente no país? É, você sabe me dizer quais são as principais religiões que nós temos no Brasil? Você sabe me dizer, você que é católico ou você que é católica, de onde vem a religião católica? A gente vai contar um pouquinho da história da chegada da religião católica ao Brasil. Vamos falar também sobre as religiões evangélicas. Vamos falar tudo isso dentro do nosso papo de estudo, aliás, dentro do nosso Juntos, não, dentro do nosso papo de estúdio mesmo. Não, mentira, eu tô mentindo. Olha só, vamos organizar aqui. Vamos organizar a bagunça, gente. O papo de estúdio é os direitos e os deveres do cidadão. Esse aí é ao vivo, né? Eu faço ao vivo aqui. Você participa com a gente através do nosso do WhatsApp aqui do Juntos na Web, que é o 11 98951 3492. Então, papo de estúdio, o tema é os direitos e os deveres do cidadão. Você sabe que o cidadão, ele tem direitos, muitos, né? Vamos falar sobre esses direitos hoje aqui, mas vamos também falar sobre os deveres que muitas vezes um cidadão deixa de exercer, né? Ele exige que exerçam o seu direito, mas não exerce os seus deveres. Vamos falar sobre tudo isso hoje aqui, dentro do nosso papo de estúdio. E aí você participa comigo pelo 11 98951 3492, dentro do nosso papo de estúdio. A religião que eu estava falando, se você é católico, você é católica, você sabe de onde vem a religião católica? Vamos contar um pouco a respeito da chegada da religião católica no país. Vamos falar também sobre o crescimento das igrejas evangélicas. Tudo isso dentro do Juntos na Web Curiosidades, tá bom? Na língua portuguesa vamos falar sobre o A e o H, o artigo A e a letra H. Quando usar o artigo A e quando usar a letra H. Tudo isso dentro do nosso Juntos na Web. E olha só que interessante essa matéria, viu, gente? Muito interessante. Um novo estudo feito por pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da USP, né, de São Paulo, a Universidade de São Paulo, descreveu o primeiro caso de morte por infecção por um fungo multiresistente na América do Sul em um paciente de 17 anos em São Paulo. O caso aconteceu no fim do ano passado e a pesquisa foi divulgada agora no jornal científico Transplant Infectious Disease, né? O poderoso fungo, ele é o nome desse fungo aí, ó, Lamictospora polyficans, e costuma ser encontrado no solo, vasos de plantas, esgotos e em água poluída. Ele foi descrito pela primeira vez na literatura científica em 1974 e foi reconhecido como um invasor do corpo humano em 1984, portanto 10 anos depois. A partir daí, o fungo foi relacionado com diferentes síndromes infecciosas, né, que variam de acordo com a suscetibilidade do paciente e de como foi o contágio, né? Então, na análise dos médicos, eles explicam que em pessoas com um sistema imunológico saudável, esse fungo, ele não costuma ser grave, pode estar ligado com infecções da pele, olhos e orelhas, por exemplo. Geralmente aparecendo após uma cirurgia ou trauma, quando o corpo está mais fragilizado. Porém, em pacientes que têm o sistema imunológico sensível, o fungo é agressivo e, apesar de terapia antifúngica, apenas 20% dos pacientes sobrevivem. Olha que é grave isso, hein, gente? O fungo costuma ser encontrado com mais facilidade na Austrália, Espanha e Estados Unidos. E este foi o primeiro caso registrado aqui na América Latina. Então é importante a gente prestar atenção nessas matérias. Se você quiser saber mais sobre isso, vá lá no site Viva Bem. Você vai ler a matéria completa do que eu estou falando aqui para você. E vamos tomar cuidado, é sempre bom. A gente tem tantas doenças, né? A gente tem doenças transmitidas pelos mosquitos da dengue. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aí, viu, no papo de estúdio, tá? Você vai saber que um dos deveres que nós temos como cidadão é não acumular lixo ou entulho em locais não apropriados, tá bom? E para evitar justamente isso, gente, tem um comercial, tem uma matéria passando aí, sendo divulgada nos canais de televisão, onde diz assim, que nós, se nós nos unirmos, a gente com certeza consegue acabar com o mosquito Aedes aegypti, tá certo? Então vamos fazer a nossa parte. Então vamos ler mais a respeito desse fungo aí, que causou a primeira morte na América Latina. Vamos todos colaborar para a erradicação do mosquito da dengue. Não deixe água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou em qualquer outro lugar que possa acumular água. Não descarte entulhos em calçadas. Objetos como vasos sanitários, tanquinhos ou pneus velhos podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Receba bem os agentes de saúde quando eles precisarem fiscalizar a sua residência. Eles estão ali para ajudar e orientar. Lembre-se que além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e o zika vírus. Não podemos nos descuidar, pois o inimigo é implacável e depende somente de nós evitar que ele se prolifere. Mais uma vez aqui o número do nosso WhatsApp é o 11, código de área 11. O número é o 98951-3492. 98951-3492 é o número do nosso WhatsApp para você participar aqui já do nosso papo de estúdio, participar das matérias, mandar a sua sugestão, pedir a sua música. Tudo isso você pode participar, interagir aqui com o nosso programa Juntos na Web. É a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Você está ouvindo o programa Juntos na Web. Para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Juntos na Web e você, mais uma vez, você que está chegando agora, está dizendo assim, nossa, pera um pouquinho, mas eu estou ouvindo Juntos na Web, mas hoje é terça, não é dia de Juntos na Web, não é mesmo, viu? É que a gente teve que fazer uma pequena mudança na programação ao vivo da Rádio Ônibus, por isso a gente está apresentando hoje, excepcionalmente, o Juntos na Web para você, tá bom? Agora é a vez da nossa Dicas Fáceis da Língua Portuguesa de hoje. E agora é hora de Língua Portuguesa, dicas fáceis para você. Em Dicas Fáceis da Língua Portuguesa de hoje, vamos falar sobre o uso do H ou do artigo A. Na fala isso é irrelevante, porém na escrita faz muita diferença. É muito comum lermos as seguintes frases: trabalho nesta empresa há 2 anos, sou casado há 5 anos. Mas e aí, este há é com ou sem o H? A dica fácil de hoje é a seguinte: quando se trata do verbo haver, temos de usar o H. Quando nos referimos ao passado, usamos o verbo haver, portanto, devemos escrever com H. Outra dica: podemos substituir o verbo haver pelo verbo fazer. Neste caso, as frases ficariam assim: trabalho nesta empresa faz 2 anos, sou casado faz 5 anos. E quando então devemos escrever sem o H? Quando nos referirmos ao futuro, as frases ficariam assim: começarei a trabalhar nesta empresa daqui a 15 dias, sem o H. Me casarei daqui a 1 mês. Nesse caso, a gente usa só o artigo a, sem o H. Gostou da dica de hoje? Semana que vem tem mais dicas fáceis da língua portuguesa para você. Até lá! Minha escolha faz a diferença no trânsito. Chegamos à terceira semana de novembro e estamos lembrando nos nossos boletins de segurança do programa Laço Amarelo o quanto é importante o respeito entre condutores e ciclistas. Lembramos também que no trânsito os maiores devem sempre cuidar dos menores e, para isso, podemos adotar inúmeras condutas de cordialidade e gentileza que podem ser praticadas para que tenhamos uma convivência mais harmônica nas ruas e, assim, diminuir o número de vítimas de acidentes de trânsito. Esta semana, nosso recado é para os motociclistas. Atenção, motociclista! Você poderá até não ser o principal responsável pelo acidente, mas com certeza você irá se machucar e o ciclista também irá se machucar. Portanto, seja consciente, deseje um trânsito melhor e mude para que isso efetivamente aconteça. Bons condutores são aqueles que respeitam as leis de trânsito. Ciclistas, atitudes de gentileza são imprescindíveis a todos, incluindo vocês. Lembre-se sempre, nós somos o trânsito. Vamos em segurança e até a próxima semana. Tell me why. Roxette cantou pra gente aqui dentro do Juntos na Web, Fading Like Flower, Fading Like a Flower. E ela fala, né, desbotando como uma flor, desbotando como uma rosa, Fading Flower, Fading Roses. Todo mundo desbotando aqui dentro do Juntos na Web. Aqui é bom demais, Rádio Ônibus e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia, a primeira e única Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. E agora chegou a hora boa, né? A hora do papo de estúdio. Vamos falar hoje a respeito dos direitos e deveres que nós temos como cidadãos. Muitas pessoas aprendem sobre os seus direitos, mas ignoram sobre os seus deveres. 11 é o código de área, o diária, né? 11 98951 3492. Vou repetir devagarinho, olha, 11 98951 3492. Anota aí, manda um WhatsApp pra gente aqui pra você participar do nosso papo de estúdio que começa agora pra você aqui dentro do Juntos na Web. Se você preferir, também pode se comunicar conosco através do nosso e-mail, programajunstãoweb@hotmail.com. programajunstãoweb@hotmail.com. Pode mandar aí o seu e-mail, participe, né? É o nosso papo de estúdio. É sempre bom repetir, né, gente? O papo de estúdio, ele é sempre feito ao vivo, não é uma matéria gravada, não. Então você pode falar comigo aqui, ó, agora, entre em contato, vamos falar. As pessoas mais pobres, que vivem em periferias, costumam reclamar de tudo. Você já percebeu? Acham que a prefeitura da sua cidade tem a obrigação de fazer tudo por elas. Acham, por exemplo, que a prefeitura tem que providenciar transporte público de graça, moradia de graça. Reclamam que os postos de saúde são lotados e não tem médicos para atender ao público. Acham que a prefeitura deve cuidar melhor da cidade, limpando e recolhendo o lixo e outras, várias outras coisas. Mas o que muitas pessoas não sabem é distinguir o que é responsabilidade da prefeitura, o que é competência do Estado e o que compete ao governo federal. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, repassou este ano 3 bilhões de reais para as empresas de ônibus que operam na cidade de São Paulo. Esse valor serve para ajudar nos custos do transporte público, que custa hoje 7 bilhões por ano à prefeitura. A prefeitura não pode, contudo, gente, arcar com o custo total. Ela apenas subsidia parte dos custos. Caso contrário, não teria dinheiro suficiente para aplicar em outros programas, como a saúde e a educação, por exemplo. Portanto, seria inviável para a prefeitura, estamos falando só de São Paulo, né? Porque a gente mora em São Paulo, estou falando de São Paulo. Você que mora em outras regiões, pode mandar um WhatsApp para mim aqui para falar como funciona o transporte público aí na sua região, aí na sua cidade, aí no seu estado. 11 98951 3492, 11 98951 3492. Fornecer transporte público de graça a todos os cidadãos, já vimos que é inviável para a prefeitura. Devemos pensar ainda que os idosos e alguns estudantes já se beneficiam da isenção total das tarifas. Você sabe disso? Tem estudante de baixa renda que ele é isento de tarifas. E os demais estudantes têm o benefício de passagens pela metade do preço. Então tudo isso, esse subsídio da prefeitura, ajuda a bancar. Olha, outras coisas que não cabem à prefeitura. A maioria dos programas de moradia popular, por exemplo, são do governo do estado e não da prefeitura. Também é de responsabilidade do estado e não da prefeitura a segurança pública. Na educação, o município tem a obrigação de garantir vagas em creches e escolas fundamentais. Na saúde, a prefeitura tem a obrigação de fornecer médicos em postos de saúde e disponibilizar remédios de graça nos postos e nas farmácias populares. Tudo isso é responsabilidade da prefeitura. Então, olha só, no nosso bate-papo de hoje, como vai ser gostoso. Ó. Nós devemos, sim, reclamar os nossos direitos. Afinal, nós somos geradores de recursos da cidade, somos pagadores de impostos na nossa cidade. Devemos, sim, reclamar se o nosso dinheiro não está sendo bem empregado, se não está dando retorno para nós, que somos cidadãos. Sim, devemos reclamar. Agora, olha só que interessante. Todavia, nós devemos saber que, como cidadãos, nós temos direitos e deveres. E isso é muito importante para que nós não sejamos injustos e cobremos somente os nossos direitos sem cumprir com os nossos deveres. Já ouviu aquela frase que diz, é só vem a nós, vosso reino nada? Né? Então, vamos prestar atenção aí. Um erro muito comum entre os pais de crianças mais pobres é achar que a escola é responsável pela educação dos filhos. A escola é responsável pela formação acadêmica das nossas crianças. A escola é responsável pela alfabetização, pelo progresso da criança e do adolescente no currículo escolar. Não é? Não é, Henrique Estrada? Não é? A sua esposa é professora? Ela pode dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Não é, dona Silene? Mas não pode substituir, a escola não pode substituir os pais nas questões sociais. Não pode. É responsabilidade do pai e da mãe a educação da criança. Como, por exemplo, ensinar a criança a respeitar os professores e funcionários da escola. Como, por exemplo, ensinar a criança a não depredar bens públicos, ajudando a preservar carteiras, ajudando a preservar os banheiros e outros utensílios da escola. Ajudar no desenvolvimento da criança, portanto, é responsabilidade, é um dever dos pais e não da escola. Está vendo como o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal tem obrigações para conosco, mas nós também temos obrigações para com o nosso Estado, obrigações como cidadãos. Outro erro muito comum das pessoas que moram em periferias é achar que a prefeitura tem a obrigação de retirar lixos e entulhos jogados em locais não apropriados. Olha, a Prefeitura de São Paulo possui um programa de coleta de lixo muito eficiente. Se você acha que eu estou falando bobagem aqui, pode me criticar. Manda aí o seu WhatsApp para mim, 98951-3492. Manda aí, manda o seu e-mail, programajuntosnaweb@hotmail.com. Se você achar que eu estou errado no que eu estou falando, pode me criticar aqui. A Prefeitura de São Paulo possui sim um programa de coleta de lixo muito eficiente. O caminhão passa nos dias marcados. Se o caminhão na sua rua passa segunda, quarta e sexta, ele vai passar segunda, quarta e sexta. Se ele passa terça e quinta e sábado, vai passar terça e quinta e sábado. E sempre assim, no horário, né, mais ou menos, né, mais ou menos naquele horário. Você sabe que mais ou menos por volta de meio-dia, uma hora, o caminhão está passando ali. Você sabe que por volta de 7, 8 horas da noite, o caminhão está passando por ali. Em alguns bairros, a coleta de lixo é feita à noite. O problema é que as pessoas costumam colocar o lixo na rua nos dias em que não há coleta de lixo. Isso causa um monte de problemas, né? O cachorro vem, rasga o lixo, joga o lixo na rua, esse lixo vai para o bueiro, depois vai parar nos rios, causa enchente, tudo isso. Então, tá vendo? É um dever que nós temos como cidadão. A prefeitura também disponibiliza, olha gente, vários ecopontos, vários endereços com esses ecopontos espalhados pela cidade, onde o descarte de entulhos pode ser feito gratuitamente. É incrível como tem pessoas que descartam entulhos a poucos metros ou até em frente a um local de descarte. Muitas vezes você vê uma pessoa, né, passando com um carrinho de mão e joga o entulho ali. É errado? É. Mas de repente você pode até entender, vai, ele está com um carrinho de mão ou está com um entulho na mão. Agora, uma pessoa de carro parar a poucos metros lá do local de descarte para jogar o entulho em frente à sua casa, é um absurdo isso aí. É um tremendo absurdo. Vamos então exigir os nossos direitos? Se nós temos direito à saúde pública, vamos a um posto de saúde. Não tem médicos? Vamos reclamar. Vamos protestar. Se vamos pegar um medicamento que é um direito adquirido e não há medicamentos básicos lá no posto de saúde, vamos reclamar, vamos protestar. Se não encontramos vagas nas creches ou nas escolas para os nossos filhos, gente, eu preciso trabalhar, preciso deixar meu filho na creche, não tem vaga, vamos reclamar, vamos protestar. Mas vamos também observar se estamos fazendo a nossa parte. Eu sempre digo que pobreza não é sinônimo de sujeira. Ser pobre, e eu falo isso porque eu sou pobre também, não significa que devemos ser mal educados ou vândalos. Ser pobre é uma condição social. Quer um exemplo disso? Jesus Cristo, ele era pobre, mas ele ensinou o bem. Ele nos ensinou que devemos respeitar as leis dos homens, assim como nós respeitamos as leis de Deus. E Jesus deixou-nos uma lei que resume todas as outras leis da época. Resumiu, né? Todas as outras leis da época. E que serve de guia para todas as leis modernas. Ele disse: não façais aos outros aquilo que não quereis que façam a ti. Foi aí então o nosso papo de estúdio de hoje, hein? Esse papo foi bom demais, né, gente? Fala a verdade, hein? Devemos sempre observar, exigir os nossos direitos, mas também devemos observar e aplicar, né? E praticar e expor sempre também os nossos deveres. Juntos na Web, você... Se você gostou do nosso papo de estúdio, então não esqueça, hein? Entre em contato com a gente através do 11 98951 3492. 98951 3492 é o WhatsApp aqui do programa Juntos Não É, para você entrar em contato com a gente. Esta é a radioonibus.com.br. Você procura um profissional em afiações? Então o endereço certo para você é a JP Afiações. A JP Afiações afia alicate de cutículas, tesouras, facas e lâminas de corte de cabelo. É como diz o José Paes, a JP Afiações afia facas, faquinhas e facões. Tradicionalíssima no bairro, a JP Afiações fica na rua Manuel Borba, número 130, em Santo Amaro. JP, o seu profissional em afiações. Eu sou José Policarpo, mais conhecido como Zé da Gávea. Você está ouvindo o programa Juntos na Web. Vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu. Mas fico com o disco do Pixinguinha, assim o resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós. We'll be right back. Agora então quem vem falando com a gente é Mário Sérgio Cortella. O assunto dele também é muito legal. Pessoas derrotistas que se fazem de fraco. Vai falar Mário Sérgio Cortella pra gente agora. Pensar menos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre recuo inicial. A percepção derrotista. Pessoas que imaginam que, como eu não vou conseguir chegar, então nem saio. Aquela ideia de que não adianta eu procurar dar um passo inicial para um projeto, para uma atividade, para uma relação, seja de empreendimento no mundo negocial, seja na atividade de formação da gestão pública, ou até naquilo que envolve o que é mais amplo, como a vida, por exemplo, de uma nação. Pessoas que, de fato, recuam antes de ter começado. Pessoas que têm uma percepção, como eu lembrava, de natureza derrotista, que já se colocam numa postura, né, em relação ao fracasso, antes que se busque a tentativa, né, de, para que esse fracasso, ele pode até ser um resultado, mas não ser algo concebido antes que de fato se vá em busca do próprio resultado. O Thomas Mann, escritor alemão, Nobel de Literatura, do ano de 1929, numa das suas obras mais conhecidas, aliás, também objeto, né, de filme, Morte em Veneza, nesse livro escreveu Thomas Mann: para o desesperado, a partida não parece menos impossível do que o retorno. Para o desesperado, a partida não parece menos impossível do que o retorno. Isto é, pessoas que imaginam, e como não vão conseguir voltar, então nem saem. Como não vão conseguir chegar, nem iniciam a partida em direção a algum lugar. Esse tipo de noção que antecipa, né, o fracasso, que antecipa a ausência de êxito em qualquer jornada, em qualquer atividade, na escola, na família, no mundo do amor, do afeto, marca demais essa noção que antes colocava como derrotista. Isto é, nem começo, porque não vou chegar. É tempo para o conhecimento. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Olá! Neste mês de novembro, o Observatório Nacional de Segurança Viária traz para os boletins do programa Laço Amarelo um assunto que sempre está em pauta: a convivência entre ciclistas, motoristas e motociclistas no trânsito. São três veículos diferentes, com características diferentes, mas que precisam conviver em paz pelas ruas de todas as cidades, assim como já acontece em muitos países europeus. O ciclista, estando na condição mais frágil, deve redobrar a atenção e também estar atento a tudo e a todos na via. A bicicleta deve cumprir todas as regras de sinalização, ou seja, deve sempre acompanhar o sentido do tráfego e parar nos semáforos vermelhos, assim como os carros. Muitos ciclistas preferem pedalar na contramão, pois isso dá a sensação de controle e de maior visão do tráfego. Atenção! Essa é uma atitude muito perigosa. Pesquisas apontam que pedalar na contramão aumenta em até 5 vezes a chance de acidente. Então, para quem pedala, a orientação é seguir a mão de direção correta da via, sempre seguindo pelo lado direito. Não se esprema no meio-fio, ocupe a faixa toda. Quando um ciclista anda afastado do meio-fio, ele fica mais visível e terá mais espaço para desviar das interferências como buracos, poças d'água ou veículos estacionados. Atenção! Sinalize todas as manobras com gestos. Todos nós podemos e devemos fazer mais por um trânsito seguro. Afinal, nós somos o trânsito. Até a próxima! E é interessante, né, a gente pensar a respeito dessa mensagem que a gente acabou de ouvir, que nós estamos tendo um crescimento em São Paulo de bicicletas, de ciclistas, né? Nós temos vários aplicativos que a pessoa pode alugar uma bicicleta, então você anda por aí, o que você vê de bicicletas, principalmente aquela Yellow, não é aquela bicicleta amarela, tem várias por aí, várias. Então aumentou muito o número de pessoas que preferem andar de bike. Então, é interessante mesmo que o motorista aprenda a dividir o espaço nas ruas com as bicicletas, com os ciclistas, que afinal de contas são seres humanos, né? São pessoas como a gente. Você está dentro de um carro, Você está dentro de uma máquina, né? Aliás, você está dentro de um monte de ferro e uma máquina. E a pessoa está ali pedalando com a perna dele exposta ali. Vamos tomar cuidado, né, gente? Nós somos o trânsito, então vamos ser trânsito com responsabilidade. Agora a gente vai saber quantas religiões existem no Brasil, de onde veio a Igreja Católica, a religião católica, tudo isso dentro do nosso Juntos na Web, Curiosidades de hoje. Juntos na Web, Curiosidades. O Juntos na Web Curiosidades de hoje quer saber: você sabe quantas religiões existem atualmente no Brasil e de onde vem a religião católica? Bem, podemos começar dizendo que o Brasil, por causa de sua miscigenação de raças, possui muitas culturas religiosas. Temos católicos, evangélicos, umbandistas e espíritas espalhados por todo o país. Os católicos, segundo o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2010, são a maioria com quase 130 milhões de seguidores, representando quase 65% da população brasileira. Logo depois vem os evangélicos, que cresceram muito nos últimos 10 anos anteriores à pesquisa, com 22%, e os espíritas, que representam 2% da população. O maior crescimento nesses 10 anos ficou por conta da Igreja Assembleia de Deus, com 12 milhões de fiéis em todo o Brasil. A diversidade religiosa no nosso país fez com que aumentasse muito o número de seitas religiosas. Porém, as religiões reconhecidas no Brasil e principais são as tradições esotéricas, o judaísmo, as novas religiões orientais, o candomblé, o budismo, a umbanda, as testemunhas de Jeová, o espiritismo, os evangélicos e a Igreja Católica. A origem da religião católica se deu na época da colonização, com a chegada dos portugueses após o descobrimento. Até meados do século XVIII, o Estado controlava as atividades eclesiásticas na colônia por meio do padreado, sustentavam as igrejas e impediam a entrada no país de outras culturas religiosas. Essa situação começou a mudar a partir da proclamação da República em 1890, quando foi decretada a separação entre igreja e Estado e foi declarado um Estado leigo ou laico. A República acabou com o padreado e garantiu a liberdade religiosa no país. Gostou do nosso tema de hoje? Então até o próximo Juntos na Web Curiosidades. A nossa Sandra de Sá, nossa querida Sandra de Sá, que antes era simplesmente Sandra Sá, né? Depois começou a usar a preposição de aí no nome, Sandra de Sá. Dentro aqui do Juntos na Web. Juntos na Web, tudo de bom pra você. E você pode entrar em contato conosco aqui através do nosso WhatsApp, né? O WhatsApp aqui do Juntos na Web, que é o 11 98951 3492, 11 98951 3492. É aqui o Juntos na Web para você. E olha só interessante, hein, gente? O Ministério da Saúde e a indústria de alimentos assinaram um acordo, né, para reduzir a quantidade de açúcar em alimentos industrializados. Anunciado pelo Ministério da Saúde, Gilberto Ocki, o documento prevê reduzir em 144 mil toneladas a quantidade de açúcar consumida nos próximos 4 anos, disse então Gilberto Ocki. A redução equivale a cerca de 1,5% de açúcar advinda de alimentos processados no país. O Ministério estima que cada brasileiro consuma, em média, 80 gramas de açúcar por dia, 36% dos quais provenientes de alimentos industrializados. Mas diversos dos produtos mais vendidos no país, inclusive os mais consumidos por crianças, devem passar ao largo do acordo, ou longe do acordo, né? Refrigerantes da Coca-Cola, por exemplo, tem 10,5 gramas de açúcar para cada 100 mililitros. Ela já escapa hoje, né, por 0,10 grama da metade estabelecida para refrigerantes em 2022, de 10,6 gramas. Outro exemplo de alimento que escapará é o Nescau, que tem 75 gramas de açúcar para cada 100 gramas do produto, abaixo do limite de 85 gramas estabelecido para 2022. Então, vamos esperar que dê certo mesmo aí esse acordo, né? Porque realmente não queremos ver nossas crianças obesas e propensas aí a problemas de saúde. Lembrando que na programação da Rádio Ônibus nós ainda temos outros locutores como o JP e o Paulo César, que apresentam Amor à Terra. Temos o Henrique Estrada, que apresenta de segunda a sexta o Giro de Notícias. E temos também o Vitor De Stefani, que também apresenta de segunda a sexta das 12 às 13 horas. E também apresenta um programa às 16 horas toda sexta-feira. Acompanhe a programação da Rádio Ônibus, que é uma programação maravilhosa, muito, mas muito legal. Gente, tô indo embora, fico por aqui com o meu Juntos na Web, prometo voltar sim, se Deus quiser, a semana que vem com mais um Juntos na Web pra você. Deixa a música cantada por Nica Costa. Lembra da Nica Costa, rapaz? Olha só, hein? A gente vai recordar hoje aqui com a Nica Costa a música que ela fez muito sucesso, né? On My Own. Gente, um abraço, fui! Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believe in, it's hard alone. Out here on my what I can.